Salvador, Delta 3601, posição 9, que vai ser mandado. Autorizado, Simtax. Fazer a semana. Para táxi Delta 3601 com 184, temos 4 horas e 30, galeão. É aprovado, parte Índia até o ponto de espera do 90, lá com a torre 5895, ajustado 1011, o 3601 bom. 3601, pátio Índia, 10, 10295. Tá 3601, 1-0, pronto. Autorizado. Ingresso decolagem, uma centena, meia dúzia de nós. Ingresso decola, o TAN 3601, cabeceira no campo. Decolada 01, 19, 8 bom voo. Salvador, TAN 3601. TAN 3601, contato radar, saída da ELF, mantenha a lista de voo 3601. 360, visual no setor, alguma chance de voar lenta? Após 2000 pés, autorizado a lenta. TAN 3601. Obrigado, 3601. A cruzão no 40 está 3601. Certo, aguardo transferência. TAM 3001, chame para a Vinicius, frequência 1251, alterne 13325. 1251, 3325? Afirmo, TAM 3001. Agradeço, tenha um bom trabalho. Soma 2, chamei a 6251, somação Delta. É 251, prossiga. Aprovação 360 de São Paulo. Ok, está autorizado Guarulhos, nível 360. Prossegue na UP Zulu 16 até Belo Horizonte. Após BH Trive e após Trive Poços de Caldas. A decolagem da 10, curva à direita, subida Dael, após Dael Leda e após Leda, direto bridge, o controle 19.8, o transponder é o 5151. Aprovado nível 360 para Guarulhos, Oxané 6251. Boa, Apre Zulu 16, PHZ, Trive, decola pistão no 0, direita, Dael Leda, Leda Bride, 198, 5151. Tá correto, o Oxané 6251, chame para o push e acionamento. Obrigado, deixa lá. Aqui no pátio 3, obrigado. Gente. Alô, Salvador, é o Sam Mai, 500 Juliette, na posição 2 do Pátio Uno. É, confirme para o Sol. É, Mai, 500 Juliette, na posição 2 do Pátio Uno. Prossiga, o Mai, 500 Juliette. É, produção de autorização de negócio, dessa posição para posição de área de serviço, posto em alta potência. Alfa, entre a Fox e a Gol. Ok, o Mike X Juliet inicia o reboque, agilizando na medida do possível para Taxi Alfa entre a Fox e a Gol. Prossiga, Mike X Juliette. Só uma informação, o nosso antena Alfa vai ser via Juliette Alfa ou via Pátio 3? É, via Juliette, porque a Taxi Kilo ela tá fechada, o senhor vai prosseguir via Juliette Alfa. né, 63251, solicita o acionamento pushback, posição parte 3. Autorizado, reporte táxi. Voltará. Sou táxi 6251, a bordo 135. São 5 horas alterna ao Galeão. Sente, autorizado táxi, no quarto espera, torre 1895 e 12 no ajuste. 1895 no quarto espera, obrigado. É, 6251. Bom dia, 251, quantos casos na prova? 6251, bom dia. Frisado, ingresso de decolagem 090-39. Obrigado, ingresso de decolagem, pistão no zero. Ocha 6251.